Nossos pequenos irmãos estão morrendo, e a sociedade sossegada nada fazendo. Nem se preocupam, pois seus filhos estão protegidos, enquanto os meninos pobres são alvo dos tiros, disparado nos bairros pelos policiais marginais, como tais se intitulam justiceiros, que como Herodes não mediram consequência alguma numa chacina acontecida 1000 anos atrás. Hoje em dia a coisa ainda se repete, matam os meninos e os discriminam moleques. Mas não esqueço de citar a culpa da sociedade, que com igual maldade se esquece da pobreza e ainda financia. Pois hoje em dia vê no pequeno pobre um grande inimigo, e os seus filhos no berço de ouro estão protegidos. Comando de MC, segundo responsável em defender nossos pequenos irmãos abandonados. E aí, Tucupi, o que você tem a dizer então? Parem de matar nossos pequenos irmãos. Eles se encontram nas ruas e não conhecem a escola. Não tem o que comer, por isso cheiram cola. Se algum deles rouba um pão para se alimentar, a ignorância de alguém ou tira a própria vida. Nós temos consciência da chacina do menor, a coisa fica ruim, cada vez pior. Nós temos que relatar, sem omitir, e a lei do silêncio, esta não existe aqui. O magnata é sequestrado e o tumulto é geral, mas a morte do menor parece ser tão normal. Ninguém chora, pois agora é hora de se virar. Mas e o futuro do Brasil? Que destino terá? Pois mesmo sendo pobre, delinquente e aparente, temos que ter a consciência que toda essa gente que vivem nas ruas sem esperança e sem lar são o retrato de um país que não consegue mudar. Sempre há saída, sempre há solução, e a sociedade sossegada não quer dar opinião. Insiste em deixar oculta essa situação. Parem de matar nossos pequenos irmãos. Como disse ZJ, a coisa se repete, e na verdade a coisa continua pros moleques. O que será que passa na cabeça desses meninos? São maltratados, rejeitados, pior que suínos. Um organismo totalmente desorganizado, sem esperança estão todos desesperados. Meninos e meninas no anonimato, certamente, infelizmente, um exército fracassado. Capitães de areia, isso já foi falado. Às vezes penso o que fazer pra ver se a coisa muda, mas logo desanimo, porque o sistema estuda maneiras de abrir entradas e fechar saídas. Acho que não tem remédio pra secar a ferida. Pegam uma criança de rua numa infração, nunca dizem criança, sempre dizem ladrão, esquecendo culpa e cegueira de vários brasileiros que veem essa matança maior do mundo inteiro. Venda nos olhos, boca fechada, pés e mãos amarradas. Qualquer pessoa pergunte, ninguém sabe de nada. Fala, não fala, fique calado como sempre esteve. Nesse momento te mato, eu estou com essa sede. Palavras fortes são essas, dê sua opinião. Parem de matar nossos pequenos irmãos.